Portal do Arrocha. Meu amigo Nadson Ferinha, essa menina está indecisa. Ela não sabe o que ela quer. O apaixonado ou pegador? Conte pra mim essa história aí. Ela está indecisa entre eu e você. Ela não sabe ainda qual dos dois vai escolher. Quero me casar com ela, ser fiel a essa paixão. Eu vou dar no meu momento de balada e curtição. Eu vou dar o meu amor e tudo que eu tenho de sincero. Eu vou dar o meu calor só por uma noite de inverno. Eu sou diferente de você. Quem será que ela vai querer? O sol ou a lua, a casa ou a rua, o desejo ou o amor? A mão ou a luva, a reta ou a curva, diga logo por favor. O apaixonado ou pegador? Meu amigo Nadson Ferinha, eu já te disse, rapaz, ela prefere o pegador, viu? O mais descarado. Quero me casar com ela, ser fiel a essa paixão. Eu vou dar o meu momento de balada e curtição. Eu vou dar o meu amor e tudo que eu tenho de sincero. Eu vou dar o meu calor só por uma noite de inverno. Eu sou diferente de você. Quem será que ela vai querer? O sol, a lua, a casa ou a rua, o desejo ou o amor? A mão ou a luva, a reta ou a curva, muda logo por favor. O sol, a lua, a casa ou a rua, o desejo ou o amor? A mão ou a luva, a reta ou a curva, diga logo por favor. O apaixonado ou pegador? Obrigado, meu amigo Nadson Ferinha. Tamo junto, hein? Deus abençoe sempre, irmão. Tamo junto. Valeu, parceiro Axão. Tamo junto. E aí, filha? Valeu. E aí, filhas?